saber pra onde vou. Quando vejo a situação no mundo em que eu estou, fico sem saber pra onde vou. Quando vejo a situação no mundo em que eu estou, destilar meu ódio ou só falar de amor? Destilar meu ódio ou só falar de amor? Sabe-se lá a diferença entre os olhos que enxergam e os que não querem enxergar. Mas se eu berrar no microfone, que onde não existe a paz, não existe o amor. A subida é longa e o chão é de pedra. Dificuldade em domar as próprias feras. No mundo que se move nem sempre ao seu favor, você precisa ter coragem pra provar o seu valor. Mas ao contrário da vontade esquecida por nós dois, o tempo não muda, não deixa nada pra depois. Mas se eu puder viver, amar intensamente, bem mais do que eu odeio, tudo ao meu redor. A gente tem que provar todos os dias que a gente é. Yeah man, original skateboard vibration, rude boy on the house, Charlie Brown. Fico sem saber pra onde vou, quando vejo a situação no mundo em que eu estou. Fico sem saber pra onde vou, quando vejo a situação no mundo em que eu estou. Destilar meu ódio ou só falar de amor? Destilar meu ódio ou só falar de amor? Sabe-se lá a diferença entre os olhos que enxergam e os que não querem enxergar. Mas se eu berrar no microfone, que onde não existe a paz, não existe o amor. A subida é longa e a selva é de pedra, onde os valores apodrecem na miséria. No mundo que se move nem sempre ao seu favor, você precisa ter coragem pra provar o seu valor. E a vida é como é, e só há um caminho. Quem não põe fé em si, Deus está sozinho. A gente tem que provar todos os dias quem a gente é. Yo, original skateboard vibration on the house. Dolarizando a bandeira, subvertendo a questão, a marcha da falência dos valores da nação. E quando o salvador é o próprio vilão, ele salva o velho mundo com uma bala de canhão. Eu sou cachorro louco que anda solto no mundo, sem tempo pra ser nada além de vagabundo. Eu vou com a galera até o topo do mundo, Charlie Brown, rock and roll, skateboard quebrando tudo. Skateboard vibration, Rude Boy on the house, Charlie Brown. Fico sem saber pra onde vou, quando vejo a situação no mundo em que eu estou. Fico sem saber pra onde vou, quando vejo a situação no mundo em que eu estou.